Isso, que até o uniforme foi na praia da rotatória. Estabilizou no ILS, Gono 328. Gono 328, chame torre 1895. 1895, Gono 328. Salvador, Gono 328, estabilizado no ILS, pista 10. Gono 328, continue em aproximação, ajuste no 011. A nave que o precede é um Avianca, um Airbus Avianca, a 130 nós, na final da Nazaré. 1-3-2-8. Firmo, reporta aqui. Firmo. Chame torre, 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5. Guardião 01, chame torre, 1-1-8-9-5. Juliette Tango Zulu, façam 360 pela esquerda. 360 pela esquerda, Juliette Tango Zulu. Gono 328, controle. Tá tudo aqui, Torres, Guardião 01. Guardião 01, reporte farol de Itapuã. O 01 já em Itapuã, visual com gol na final 1-0, autorizado com a retaguarda para o Pátio Grande. Sente, Guardião 01, autorizado a retaguarda do Bangue da Gol na final do 1-0. Reporte após o cruzamento da final do 0 para prosseguir para o Graia. Estamos em Londres, na Fracuse, na 1-7. Sente o tráfego no 7. Informará, livrando o eixo da 1-0, cruzando a retaguarda do gol. Gono 328, informa o tráfego à sua direita, 500 pés, farol de Itapuã, maior definição sua aproximação. E um tráfego à sua esquerda, de pequeno porte, ao 1.300 pés, aproximando, sente com seu tráfego. Vento 1-1-0 graus, 1-0-9, repouso na 1-0, Gono 328. Repouso 1-0, 328 a gol. Normalmente que mais tá 3 milhas da 1-7. Ciente, eu passei como número 2 da pouso, conforme já solicitado. Tá ciente, vamos visar o aeronave. 1-8-9-5. Confirme? Papatango, isso que eu acho que é uniforme, rotatório visual da 1-7. Papatango, isso que eu acho que é uniforme, classificado como número 2 da pouso na 1-7, ajuste no 0-1-1, no vento 1-0-0 graus e no 0-2. Guardião 01 visual com tráfego na curta da 1-7? Visual, curta 1-7, sem interferência. Sendo autorizado direto Graia, reporte solo controlado. Guardião 01, vento 120 graus, 109. Solarando solo controlado, Guardião 01. O November Egg Mike, livre pouso 1-7, o vento 120 graus, 129. Forma o tráfego, o helicóptero à sua direita, sente do seu tráfego, não irá ter que ir no seu curso. Observado o tráfego, livre pouso, o Montalt, 90 Mike. Gono 328 no solo, 35, livre direito, chame solo, 219. 219, direito, 328, boa. O Wiscox uniforme, confirme, particionamento 45. Tô muito... Boa tarde. Boa tarde, livre táxi via Alfa, até antes da Juliette. Via Alfa, antes da Juliette, 1-3-2-2. Gente, a aproximação aguarda o chalice. Okay. 9M aqui, Mike, no solo 35, libera na Quebec. Vagão 01 no solo aos 36, livre corte. Juliette, Tango Zulu, chame torre 11895. 1895 é a torre, grato, boa tarde. Informe, pode ter aproximação, aguardando o contato visual. Informe. O espaço informe, tráfego assustado, livre pouso na 7, vento 1900 graus, na 09. Informe. Sou eu, Juliette, está matando, Juliette, Tango Zulu, boa tarde. Juliette, Tango Zulu, boa tarde, o ajuste na 011, pode ter aproximação, porte final de 3 milhas, está presente direto, confia em paz de estacionamento. É o pátio 3, senhora. Aqui se encontra indisponível. O seu pó pode pousar no, estacionar no pátio. Pátio 4 ou pátio 5? Momento. O Juliette Tango Zulu copiou a torre? Afirmativo, senhora. Aguarde um momento, por gentileza. Gente, fazer aproximação. Eu posso tirar 6 milhas. Estamos prontos para o táxi Carcará 302. 302, próxima Juliette. Oi, pode por gentileza confirmar se apenas o pátio 4 e 5 estão disponíveis? Não há previsão do pátio 3? Afirmo, Juliette Santos Lula. Somente o pátio 4 e o pátio 5 estão disponíveis. Ok, grato. O espaço uniforme no solo 38, livre direito, acessar a frequência livre. Trabalhando ali próximo dos travéis do 09, portão 09. Esse ele vem direto no 322. Salvador é o 524, né? Prossiga. Foi contato aí com a coordenação. Falou que o pessoal já fez o DHG. Estão tentando falar com a sala IS aí, mas não consegue, ninguém atende. PGNA tá no esquema aí. Tem alguma coisa pra gente? Qual o número do voo? 524 da tripla. Nível 200 autorizado, direto, decola da pista 1 a 0, curva direita, saída Arbor até Arbor, após direto, conquista, controle 120 decimal 8, torre 18 decimal 95, transponda 5430. Autorizado, conquista, nível 200, decolando da 10 com curva direita na saída Arbor, após Arbor, direto, conquista. 5430 transponder, 1208 controle, possível 5241 para posicionamento. Cotejamento correto, autorizado no pátio 3, pushback em coordenação com a equipe de solo. Chame pronto para o táxi. Autorizado para posicionamento, 5241. Para pouso, ajuste no 01. Reosa guardando no 3. Ilhéus, nível 240 autorizado, via Golf 677, após Coral, 145, visual para pouso em Ilhéus, da cola da 10, curva direita, saída da El, transição Coral, controle 120 decimal 8, torre 18 decimal 95, transponda 5147. Entendeu que é autorizado de Léo 240, conforme plano via Golf 677. Dael Coral, da 10208, 1895 e 5147, na 649. Correto, apenas uma mudança, eu vou mudar a saída para Dael Leda. Em Leda, então modifica para visual no 145. O gol no 649. Possível, Dael Leda, em Leda, visual 45 na 649. Pode ir pouso 90. Pouso 0 com 390. Mantenha presente Pro, limitado pelo lote da 3217. Controle Salvador, muito boa tarde, 6327 do Oxalé. Oxalé, 6327, contato radar, saída da El, sobre manter nível de voo 240. No perfil da Dael 240, 6327. Azul 4462, reduza para 2209. Nenhuma aeronave para estacionamento no pátio 3. Somente essa informação que eu tenho. Minutos. Nós lembramos que mais autorizado tem que descer no 7, a parte que está livre. 3217 para interceptar o localizador, curva esquerda, proa 145, reporte estabilizado. Esquerda, proa 145, 3217. Juliette, Tango Zulu, mantenha na Lima, aguarde instruções. 1895. 1895, boa tarde. Salvador, boa tarde, parceiro 2231. Passarei 2231, nacione identificação, atualizar a chegada da mar e desça para o nível de voo 050. Descendo para o 050, 2231. Alguma possibilidade de voar direto dura? Passarei 2231, atualizar ITAP. Muito obrigado, ITAP, 31. Azul 4462, reduza para 1909. Reduzindo para 199, 4462. 9280, acione identificação, autorizada a chegada BOMF, desça para o nível de voo 060. BOMF 060, 9280. Oi Salvador, muito boa tarde, Gol 1807, final, baixar travado, pressão 0. Gol 1807, boa tarde, tráfego avistado, vento 100 graus, 12 nós, o ajuste no 011, no livre pouso no 0, Gol 1807. O ajuste no 01, autorizado pouso, está no 0, gol 1807. 39. 1,80 graus B. Controle Oxalé 6237, 6327. Está reautorizado seguir para o pátio 3. Juliette, Tango Zulu. 0 para Ilhéus. Enter, subiu para o nível de voo 180, Oxalé 6327. 180, 6327. Zero, temos um tráfego para pouso. 500, ajuste no 019. 500, no 019, que vai ficar com ele. Volo 396, observe um. A falsa 34 taxiando no pátio 1. Minto, é um Cessna 402 no pátio 1 em sentido contrário, de passagem o mesmo e após ingresso para o portão 01. Entre a passagem atrás, não posso ingressar para o meio de fundo. Usada 3217, final no 0. Tá, 3217, chame torre 1895. 7895, da 3217. Pita aquilo que é Quebec Serra. Ciente, aquilo que é Quebec Serra, 1 mil pés via corredor Axé Caixa Pregos, decola da 17, curva direita. Controle 120.8, torre 18.95, código transponda 0123. Essa foi a informação, 9280 vai abrir um pouquinho à esquerda aqui do perfil da cidade, dá uma informação, não mate 3 meses. Ciente, gol 9280. Serviço 366-4462. Azul 4462, chame torre 1895. 1895, obrigado. Claro, continua a aproximação, aguardando o pista livre. Temos um bug na gol para... Acabou de pouso na 1-0. O ajuste no 0-1-1, tô 3-2-1. 0-1-1, tô 3-2-1-7, aguarda. Oi Salvador, boa tarde, 4462 da Azul, final de 9 milhas na sua escuta. Azul 4462, boa tarde, continua a aproximação. 5 segundo para pouso 1-0, a aeronave que precede é um Airbus da TAM, com 135 nós. 4-4-6-2. Bom, 207, no solo 4-6, no solo 21-9. Solo 21-9, boa. 3-2-7, livre pouso 1-0, vento 0-7-0 graus, 1-2-9. Livre pouso 1-0-7-3-2, 1-7. Boa noite, 07. Autorizado táxi, via hotel, reporte para o cruzamento. Teste. Solo Salvador 35627 para posicionamento no pátio. Autorizado acionamento, pushback em coordenação com a equipe de solo, chamo tanto para o táxi, 35627. 5627. Alinha mantém o 5241? Negativo, já temos outra aeronave que já passou externa. Após o pouso dessa aeronave, o senhor está autorizado. Está visual com Embraer da Azul? Gente. Gente, após o pouso mesmo, alinha mantém cabeceira. 2261. No solo, aos 47 de direito no solo, 121, decimal 9. 1219, 32117. Voo no 807, autorizado ingresso no pátio 1. Estacionamento vai ser com cautela devido a homens e máquinas na cauda aí desse portão, entre os portões de 08 a 01, a 11. Boa. Então 08, sua posição é 08. Fique atento quando estiver próximo do estacionamento a homens e máquinas evoluindo ali no limítrofe do pátio 1. Próxima área remota. Tá, gente, no 807, ingresso no pátio, portão 08. 807. Solo Salvador, 32117, na Alfa. 32117, autorizado táxi em frente, Alfa, Juliet, portão 10. Fique atento, próximo à área remota do pátio 1 e aos portões de 8 a 1 no 1, que há homens e máquinas evoluindo naquela área. Cliente, Alfa Juliette 10, sim, homens para 3-2-7. Solo TAM 31905, formação Romeu, portão 9, autorização Guarulhos. 3155, autorizado 340 para Guarulhos, Papa Zulu 44, MAPS, Nilsa, após direto. Decola da pista 1-0. Aguarde a saída. 7. Trepe 5627 para o táxi com 7-1 a bordo, 3-30, alterna recife. Solo Salvador, boa tarde, Azul 44, boa noite. Solo copiou o trip 5627. Negativo. Para o táxi com 71 a bordo, 3-30, alterna recife, trip 5627. Observe o Airbus da TAM à sua direita, um pouco à frente, prossiga no táxi até o ponto de espera da 1-0 via Índia, trip. Gente, visual com o TAM, via Índia, táxi a ponto de espera da 10, 5627. Paulo Salvador, boa tarde, azul 4462, Isidora. Boa tarde, livre táxi via Alfa até o antes da Taxi Juliette, azul 4462. Alfa até antes da Juliette, 4462, azul. Do Quebec Sierra, adiante. POB 10. Transferência para a torre. Romeu Bravo Vitor Tango 5208, 5241, boa. Pista que pretende decolar? 41. CIP 5241, no contato radar, saída árvore, subir e manter a nível de voo 200. 200, 5241. Te aguarde cópia. Oi, Salvador, boa tarde, trip 5627, pronto, quanto espera no zero? Trip 5627, a linha mantém cabeceirão no zero. A linha mantém, trip 5627. Com curva direita pelo corredor Axé, 1.000 pés até a liberação do controle para subir para o nível 145. Controle 120.8, torre 18.95, transponda 5412. A302 copiou a torre. Passarei 2231 no completo final, chame torre 1895. 895, obrigado. Oi, Salvador, passarei 2231, boa tarde. Chame torre 1895. Me desculpa, senhor, então vou chamar a torre agora. Gol 9280, desça para 2.000 pés, ajuste no 011, autorizado a sinal ILS, após estabilizado. 2011, chão estabilizado, 9280. CR 31. Pelo Quebec Serra, ajuste no 011, reporte no ponto de espera da Papá. Bravo Vitor, então, confirma o local de estacionamento. Em ano 20, 208, obrigado, boa tarde, 302. Autorizado ingresso, 10, portão 06, em comparação. Carcará 302, contato radar, saída Coral, sub e manter nível de voo 160. Coral 160, 302. Trip 5627, centro 130 graus, 109, livre decolagem 110. Livre decolagem 5627. Versão autorizada, ingresso 97, reporte alinhado, pronto. Saredo 2231, no vento 110 graus, 109, pouso 10. Repouso no 02231. Tipo 5627, decolado a Chico 5, chama agora o controle, 120.8. 208, 5627, obrigado. De nada. Controle Salvador, boa tarde, é o Tripe 5627. Tripe 5627, contato radar, saída Conde, submanter nível de 1130. Saída Conde, 1130, sim. Patango, Romeu, Golf Vitor, senhor da identificação, autorizado a chegada. Aman, reporte no ponto ideal. Estamos Zulu. Romeu, Golf Vitor, ciente, desça para nível de voo 080. Tudo Quebec Serra pronto? 120 graus, 02 vai de decolagem, zona 7. Para a cópia, São Paulo, Congonhas. Aguarde. 3144, cópia. Deus, correção, direto Ilhéus. Direto Ilhéus, 302. Estabelecido. Gol no 075, acione identificação, autorizado chegada Mari, desça para o nível de voo 050. 55, copia. Guarulhos 340 autorizado, Apezulu 44, Maxi, Nilsa, após direto. Decola da pista 90, curva direita. Saída Dael, Leda, após Prode Eudes. Controle 120.8, torre 118.95. Transponda 5405. Guarulhos 340, Apezulu 45. 4, você coloca 10 à direita, Dael, Linda, Ilde, 208 no controle. E o transporte 540, já tem um. Correto, chame pronto para acionar. Boa tarde. Salve, boa tarde, passageiro 2231, livro no Cisco. Boa tarde, livre táxi, portão 07, do pátio 1, do pátio 3, digo, pátio 3. Livre táxi até o pátio 3, posição 07, passageiro 2231. Sim, aguarde. Aguarde. Eco Zulu November, prossiga. Zero oito cinco. Correto. Confirme a radial dessa localidade. Correto, disponível para Serra Novembro, Hotel Papá. Decola da pista 17 ou 10? 17, curva direita, corredor Axé Caixa Pregos inicialmente. Quando estiver pronto para subir, solicite o controle Salvador. Em 1, e o controle será após a decolagem 120.8, torre 118.95, transponda 5424. Ao controle. Ok, está autorizado direto ao morro, 2557. Quilo Quebec. Estamos autorizados, mais reporte na Quebec para o cruzamento do cão, confirme parte do estacionamento. Esperar o foco para a rotatória, visão com o cão. Índia November Alpha, chame torre 1895. 1895, Índia November Alpha, até mais. Gol 9280, no solo 1800, liga direito, chame solo em 121.9. Direito 209, 9280. Torre Salvador, mais uma vez, muito boa tarde. É o Papa Romeu, November Alpha, comprando a rotatória, visual com campo. Índia November Alpha, porte final de 3 milhas, estamos na aeronave na cabeceira 17. Prioridade para decolagem, que irá iniciar daqui a alguns instantes. O Índia November Alpha, ajuste no 01.